diante de mim. Vem, quero mais de ti. Thank you.

sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir, Espírito Santo.

Próprio agir. sem tua graça, o que seria de mim? Fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo em te conhecer todo meu ser, se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, e reina. Espírito sobre a carne. Oh, e reina o Espírito sobre a carne. Pois o amor não

vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Mas nunca destruído, eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus. Chegada a última hora, o dia esperado já está às portas. A noiva de Cristo espera adornada a volta do poderoso rei. Já é chegado o nosso momento, o grande encontro. Chegou o seu tempo, a noiva de Cristo espera adornada pra ter a face do rei. Santificai o cordeiro, já vem. O Alfa, o Ômega, o Cristo prometido.

Você sente

Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah,